paredes baças, luzes trêmulas e escassas, e silêncios de que vivo, e silêncios de que vivo. Rendo ao baixo casario, vou por humidas vielas, chegamos cheiro do rio, e confio e desconfio a deshoras sem cautelas, a deshoras sem cautelas. E por isso em cada muro, cada porta e cada esquina, te procuro e me procuro por teu corpo, me aventuro. E o teu rosto me ilumina, e o teu rosto me ilumina. Ai, ai, amor, e o teu rosto me ilumina. Sigo, pois, no labirinto de Lisboa, a horas tardas vou perdido, mas pressinto, ou sei mesmo por instinto, que em algum lugar me aguardas, que em algum lugar me aguardas. E por isso em cada muro, cada porta e cada esquina, te procuro e me procuro por teu corpo, me aventuro. E o teu rosto me ilumina, e o teu rosto me ilumina. Ai, ai, amor, e o teu rosto me ilumina. Ai, ai, amor, e o teu rosto me ilumina.